sei que é você que manda mensagem pra mim no Instagram. Sempre fala que me ama. Sei que é você, não adianta negar. Sei que é louquinha para a gente namorar. Eu também quero você, tô louquinho pra te beijar. Tá escrito nas estrelas que esse amor vai rolar. Você tem atitude de ficar comigo, de virar minha crush, virar minha paixão. Se você quiser, assumo um compromisso, tira selfie junto e chama de mozão. Você tem atitude de ficar comigo, de virar minha crush, virar minha paixão. Se você quiser, assumo um compromisso, tira selfie junto e chama de mozão. Oh, oh. Oh, oh, tira selfie junto e chama de mozão. Oh, oh, oh, oh, tira selfie junto e chama de mozão. Oh, paixão, FB Composições, o homem dos hits. Sei que é você, não adianta negar. Sei que é louquinha para a gente namorar. Eu também quero você, tô louquinho pra te beijar. Tá escrito nas estrelas, nosso amor vai rolar. Você tem atitude de ficar comigo, de virar minha crush, virar minha paixão. Se você quiser, assuma um compromisso, tira selfie junto e chama de mozão. Você tem atitude de ficar comigo, de virar minha crush, virar minha paixão. Se você quiser, assuma um compromisso, tira selfie junto e chama de mozão. Oh, oh, oh, oh. Tira selfie junto e chama de mozão. Oh, oh. Oh, oh, tira selfie junto e chama de mozão.